Quantos medos eu peço que a gente tem, né? Pensem agora cada um de vocês. A gente tem medo de um inseto, tem gente que tem medo de aranha, tem medo de falar em público, pode ser, medo da morte, medo de ficar sozinho. Quantos medos, quantas... Só pensem em alguma cena que apavora, alguma cena, tenho medo de altura, ai, tenho medo de entrar naquele lugar, medo de escuro, medo dos espíritos, dos obsessores. Quantos medos? E no Google ele traduz medo como um estado afetivo pela consciência do perigo. Ansiedade irracional. O medo no corpo, ou a sensação de medo, é de certa forma uma proteção em relação a um perigo. Quando a gente habitava as cavernas lá, quando a gente, nos primórdios, ou mesmo na infância, o medo é aquilo que protege, né? Medo é o que preserva a vida. Mas na medida em que ele não atrapalhe a evolução, o avanço. Se nós, lá no período das cavernas, não tivéssemos enfrentado o medo do fogo e de todos os perigos físicos que tinham lá, o homem não teria evoluído. Então, às vezes a sensação do medo trava e daí a gente não avança, não aprende, não cresce. E às vezes o medo provoca reações até mais... Por medo a pessoa agride, por medo a pessoa tem ira, tem ciúmes, tenho medo de ficar sozinha. Então a pessoa que está comigo morre de ciúmes. São todos sentimentos nocivos. Nenhum desses sentimentos nos agrega, nos torna melhores. Se protege, se o medo daquela situação, daquele inseto ou daquilo te protege, ele também te proíbe de avançar e desmistificar. O medo daquela aranha ou daquela barata, não sei, daquela cobra, não sei, é um ser da natureza também. Nós estamos inseridos na natureza. Talvez o inseto tenha mais medo de você, né? De nós, seres humanos. Então, talvez os efeitos do medo são esses, e a causa do medo, acredito que seja a falta de fé, a falta de conhecimento, ou essa zona de conforto que a gente fica ali protegido, né? Sem nenhuma ameaça, mas também a gente não cresce, a gente não avança. E ao contrário, quando a gente alimenta o medo, a gente cria cenas até mais cabeludas do que pareciam. Essa semana, uma amiga minha que tem um filho, fez o currículo para o filho e entregou no Cine, que é um local que eles distribuem os currículos. E na semana ligaram para ela de uma empresa que tinha uma vaga. Mas ela, com medo que fosse um golpe, não quis atender e não quis falar com a pessoa, porque ela ficou... Mas se tu entregou o currículo para um lugar que espalha currículos e ligaram oferecendo uma vaga, assim, mas tenho muito medo, e se for o golpe, e se eles, meu filho for lá na entrevista e for alguma coisa muito... Ela tinha medo de expor o filho, que é um jovem aprendiz, né? O medo não deixou ela ir na oportunidade. Aí eu conversei com ela, né? Eu disse, vamos fazer assim, vamos ligar, vamos pedir de qual é a empresa, como é que é o nome dele, vamos nos certificar que essa empresa tem esse RH, essa pessoa trabalha lá. Olha só, todos eles, não importa qual é o medo que vocês pensaram agora, qualquer um, se a gente se informar, conhecer, se permitir avançar, a gente desmistifica ele e segue. Segue no crescimento, na oportunidade do emprego, que era o que ela tanto buscava. E a vida, sabiamente, nos mostra no caminho as situações que nos fazem crescer, porque essa é a finalidade da vida. É por isso que a gente está aqui. Se a gente estivesse tranquilo, né? A gente não estaria aqui. A gente está para aprender mesmo, para ser desafiado, para vencer os medos, para crescer. E a vida traz as situações para a gente enfrentar e nos elevar, crescer. Hoje é o dia da consciência negra. E tem pessoas que têm medo dos negros, movido por preconceito. Essa pele linda, maravilhosa, esses nossos irmãos. Aí eu digo, o medo, o preconceito disso tira a oportunidade da nossa convivência em harmonia, de conhecer pessoas maravilhosas, né? Parabéns aos negros, eu acho que isso também tem que ser desmistificado. Todos os medos, eles são criados, minados por falta de conhecimento, talvez, para não ser tão maldosa, né? E é nossa missão superar esses medos. Cada um tem seu desafio no grau, na proporção. A coragem não é a ausência do medo. Quando tu vai falar em público, né? Não é assim, dá um frio na barriga, né? Tá exposta aqui, não sei. Falar sobre assuntos que às vezes me desafiam. Terça-feira eu falei sobre mediunidade. Não era um assunto muito... Tive que superar. Não que eu não tenha medo. Tive, vocês têm, mas a coragem é ir mesmo com o medo. Porque vencendo isso, inúmeras oportunidades, crescimento, evolução. É isso que a vida nos convida. E a vida, Deus, nossos anjos, acreditam nesse aprendizado, nessa evolução. Então vamos acreditar também, ter fé, sabe? Cada um, na forma de vencer os seus medos, pode encontrar o apoio em amigos, em mãe, ou em ritos, né? A gente ainda tem esses rituais. Tem uma amiga que ela tem uma pedrinha. Ela leva a pedrinha no bolso, tá valendo também. E quando ela vai enfrentar alguma coisa que desafia ela, ela vai com a pedrinha como uma proteção. Ou um mantra, né? Vai dar tudo certo, Deus, Senhor é meu pastor. Essa oração é linda. Essa aí, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor é meu pastor. E nada, nada, nunca me faltará. Vejam que fé, que potência, que força. Não temerei mal algum. Se nós estamos aqui hoje num sábado lindo, é porque a gente acredita. Acredita no nosso anjo da guarda, na espiritualidade, em Deus. Por que a gente não acredita em nós mesmos? Nós somos parte de tudo isso. Deus acredita em nós, nossos guias, quantos dos nossos familiares, quanta gente, e a gente desacreditando, tendo medo, medo de qualquer coisa. Nenhum desses medos são tão fortes quanto vocês, quanto a capacidade de cada um. Na proporção, no jeito, guardadas as proporções, cada um tem o seu... sua missão, mas acreditem nela, não se encolham, avancem, porque muita gente conta com vocês, medo de falar, né, eu bato nisso, né, mas se eu me calar, talvez tenha alguma palavra que alguém possa, né, então no desafio do medo, você se ajuda e ainda pode ajudar alguém. Eu guardei uma oração que eu li essa semana. Era a oração do dia 16. Peço a licença para ler ela. O Senhor é a minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o defensor da minha vida. Diante de quem temerei? Em todos os fatos que vivencio, sinto a presença de Deus me orientando. Como estou sob a proteção de Deus, nada de mal me acomete. Como estou cingindo pelos braços confortadores de Deus, nenhuma tristeza se abate sobre mim. Estou envolto pelo puríssimo amor de Deus, pela perfeita harmonia de Deus. Nunca temo estar fora do alcance da proteção divina, pois sei que Deus é onipresente. Estou rodeado de tudo que é bem. Encontro-me no seio do próprio bem. O amor de Deus está presente no mundo, ao meu redor e também dentro de mim, preenchendo todo o meu ser, e jamais me abandono. Mesmo que seja escuro o caminho à minha frente, nada temo, porque Deus é minha luz. Mesmo que seja agitado o mar em que navego, não tenho receio, porque Deus é minha bússola. Mesmo quando estou só, não sinto solidão, porque Deus está comigo. Nada receio, nada temo. Não existe lugar algum ou pessoa alguma que me atemorize, pois o Senhor é meu pastor e nada, nada, nunca me faltará. É uma só frase, eu acho que, ou uma palavra. É a fé em Deus. Confiar nesse fluxo da vida, nessa missão que nos trouxe aqui, e vencer nossos medos para que a gente cresça melhor.